Panorama Agrícola para 2 de setembro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua crescente, hoje, 2 de setembro, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Confira o ditado de hoje: vassoura nova varre direito. Os destaques do Panorama Agrícola desta terça-feira, uma dica para a sua casa. Fruticultura cresce no extremo oeste. Conheça a Cooper Sertão e o fortalecimento da agricultura no extremo sul do estado. Dica do dia. Aprenda novas técnicas para fazer produtos de higiene e de limpeza utilizando essências. A dica é da EPAGRE de Paraíso. Use matéria-prima da própria propriedade, como sebo, banha, essências, e recicle óleos usados. Assim você pode fazer sabão de álcool com essência de citronela ou eucalipto, sabonete com essência de pinho, sabão à base de suco de limão e detergente. Para aprender, procure um escritório da EPAGRE. Fazer produtos de higiene e limpeza em casa reduz custos, dá qualidade para quem vive no campo e pode agregar valor com a venda do excedente. É hora das notícias. A doação de um terreno da Prefeitura de Videira para a Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e Iomerê, a Copavid, vai fortalecer ainda mais a instituição. A doação beneficia 34 agricultores associados para a implantação de uma agroindústria familiar em Videira, na Campina Bela, a 2 quilômetros do centro da cidade. A Copavid é o resultado do esforço da equipe técnica da EPAGRE de Videira, junto com os produtores, que iniciaram os trabalhos em 2007. A cooperativa possui uma filial de granja de produção de ovos e uma unidade operacional de uso coletivo para processar minimamente os vegetais, como abobrinha, selga, alface, almeirão, batata, beterraba, brócolis, cebola, cenoura, chicória, chuchu, espinafre, pepino, pimentão, rabanete, repolho, rúcula, tomate e vagem. Isso agrega valor e renda para os produtores associados da Copavid. O consumo de alimentos minimamente processados está em ascensão. São alimentos vistos como práticos, convenientes, que não geram desperdício e são frescos. Para os produtores de hortaliças, é uma ótima estratégia para agregar valor à sua matéria-prima. Atualmente, a cooperativa comercializa seus produtos em 3 segmentos: o mercado convencional, o mercado institucional privado e o mercado institucional do governo, por meio dos programas de alimentação escolar. A Copavid está inserida também no projeto Mais Gestão, um programa do MDA que tem o apoio da EPAGRE para a gestão, organização, produção e comercialização dos agricultores familiares de Videira e Iomerê. A EPAGRE de Guarujá do Sul, no extremo oeste, promoveu recentemente reuniões técnicas de fruticultura em continuidade ao manejo das frutíferas. Reuniões para os sócios da Cooperflor, a cooperativa de produtos da agricultura familiar e economia solidária de Guarujá do Sul, que fazem parte do projeto Pomar Orgânico. Neste ano foram implantados mais 30 projetos, totalizando 63, com o objetivo de produzir frutas orgânicas para o consumo familiar e a venda do excedente de forma coletiva. Nas reuniões técnicas estiveram presentes mais de 40 famílias que acompanharam formas naturais de controles de pragas e doenças, além do manejo e podas de laranja, tangerina, limão, pêssego, ameixa, caqui, uva e figo. Cada pomar tem cerca de 1.000 metros quadrados, com 23 variedades de frutas e 72 mudas em cada projeto, que foram escolhidas segundo a adaptação local e para que exista produção o ano inteiro. A previsão é de que para o ano que vem já exista a produção dos primeiros 33 projetos implantados no ano passado. Cada pomar individualmente tem pouca produção, mas no total, coletivamente, são mais de 4.500 mudas implantadas. E o projeto prevê a comercialização coletiva, organizada e centralizada na cooperativa responsável pelo transporte e comércio das frutas orgânicas em Guarujá do Sul, extremo oeste catarinense. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje, o Panorama Agrícola vai até o sul do estado, São João do Sul, conversar com a extensionista da EPAGRE no município, a Leonirce Beninca. Tudo bem, Nice? Tudo bem. A Cooper Sertão está sendo organizada aí pela EPAGRE? Isso, já faz há 2 anos, né, que a gente trouxe os colegas, a Diane Dalbello, com um seminário, né, e a gente organizou várias capacitações sobre cooperativismo, preparando, assim, a comissão provisória, e no ano passado ela foi formalizada, e hoje tem mais de 80 sócios, né, associados, que hoje a comercialização forte é o Grupo do Leite. Eles comercializam em torno de 170 mil litros de leite por mês, né? Então, a própria negociação do preço com a agroindústria, eles fazem essa negociação mesmo, mensalmente. E o valor é melhor pago pelo litro do leite através da organização cooperativa. Correto. A Cooper Sertão, você falou, tem quantos associados? É em torno de 80 sócios. São 80 famílias, então? 80 famílias associadas. E, na verdade, também hoje nós estamos organizando, né, a parte das agroindústrias, os panificados, as hortaliças minimamente processadas. Enfim, assim, tem agricultores que se dispõem a legalizar o processo e para agregar valor aos seus produtos. Então, a primeira agroindústria legalizada foi uma panificadora, que, na verdade, ela fica em Praia Grande e está sendo comercializado já através da Cooper Sertão. A Cooper Sertão vende para merenda escolar? Sim, a Praia Grande está adquirindo alimentos da agricultura familiar através da Cooper Sertão. Que produtos são esses, Nice? Os panificados, né? Hortaliças, panificados. Bem, a Cooper Sertão reúne agricultores familiares de São João do Sul e Praia Grande. Hoje já ela se expande, né, no extremo sul catarinense. Praia Grande, São João do Sul, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, Sombrio, né? Então são 5 municípios, hoje já são 5 municípios. Qual seria o próximo passo em termos de organização e capacitação da Cooper Sertão? Olha, a gente está constantemente capacitando no cooperativismo, na própria organização, né? E também na legalização. Tem várias mulheres agricultoras também que a gente está discutindo o processo de legalização do artesanato, né? Então está sendo investido nessa área mesmo, né? E principalmente enfatizando a importância do cooperativismo, né? Além de vender para a merenda escolar, a Cooper Sertão vende também para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo? Atualmente não há um projeto do Programa de Aquisição de Alimentos. Mas pode ser uma tendência também? Pode ser uma alternativa, né? Assim, é um projeto muito bom, né, de organização, que a cooperativa tem essa possibilidade de elaborar e administrar também. Hoje você diria que o forte, então, da cooperativa é a produção de leite? Hoje, sim. E no município, em geral, o gado de leite é a atividade principal? Ela não é, assim, é uma das atividades, né, porque o município de São João do Sul está ampliando a diversificação da produção, né? Correto. Então, o gado de leite, ele está crescendo, né? Nos últimos tempos, é uma atividade que está crescendo no município e região. Perfeito. Conversamos com Leonirce Benincá, Anice, extensionista da IPAGRE no município de São João do Sul, falando aqui sobre a Cooper Sertão, uma cooperativa de agricultores familiares que abrange o extremo sul do estado. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, valeu. Tchau, tchau. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.